Aí, DJ Ellison, solta som! Aqui, no Águia de Fogo, Super Pop lá. E abra suas asas, meu Águia! Abrindo suas asas pra sua família! Abre duas asas, abre, dá-lhe bicada agora, violenta, dá-lhe bicada, violenta, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, chega junto, jamaicano! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chega comigo! O águia chegou! Chega, jamaicano! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Agora! Quem tá feliz, bota o bracinho pra cima! Everybody's going to the party, have a real good time. Bora aí, doida geral! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Esse é o famoso 16 toneladas. E agora? Quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima assim. Só quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima. As duas. E começa a jogar pra um lado e pro outro, assim pra ficar ali. Não. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Bora, Bela! Assim, ó! Vai! Vai! Hey, oh, hey, oh, pianinho! Pra viajar geral! DJ Ellison. Faz a garra do águia. E faz a garra do águia. pega a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a picada. E louco, tio, meça as bicadas, paz. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Juninho vem voando, o Elson na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí, o whisky Red Bull. Quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe, oh, que ia ficar em casa, oh. Pulou a janela pra ir, oh, pro ninho do águia, oh. Então fogo no teto, oh, acende o pavio, oh. Amiga sua louca, ninguém, oh, sabe, ninguém viu, oh. Fogo no teto, oh, acende o pavio, oh. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu, oh. Pois. Da garra do águia. E vai da garra do águia. E vai da garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Dá-lhe picada, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe picada. Joga a mãozinha direita pra cima. Eu quero saber cadê a torcida do Flamengo aí, meu irmão. Quem torce pro Mengão, bate na palma da mão. Quem torce pro Mengão, bate na palma da mão. Quem torce pro Mengão. E quem é do Corinthians, bate na palminha da mão. Palminha da mão, palminha da mão. Bora, jamaicano. E elas gostam, papai. E aí, tá gostando, né? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola, rebola, rebola. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saudade. Eles querem pressão, brother. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Galera do Beat TV, aqui presente com a gente, registrando tudo. Hoje no show do Pop Live. Respire aliviado. Como é que é? Se eu baixar o som, vocês cantam comigo bem forte? Só quem sabe, vai cantar, vai! Só dá pra saber se acontecer. Quem tá solteiro vai cantar bem forte! É. Vai, DJ Alisson! Meus cachorros de madame, toda a galera aí dos fã-clubes, obrigado pelo carinho, pela receptividade, em pleno Domingão Pop, quebrando todos os paradigmas, meu irmão, tamo junto! Jamaicano, providencia dois casais pra dançar aqui em cima do palco do Pop Live. Dois casais, eu quero dois casais pra dançar e ganhar CDs aqui do Pop. Por favor, CD ao vivo. Isso, dois casais. Eu quero um homem e uma mulher dançando. Oh, coisa boa. Representando o nosso Parazão. Bonitão. Chama mais um aí, chama mais um aí. Opa! Ali mais um. Segura, Nandinho. Pode falar aí que não tem papo, não. Fala aí, Nandinho. Eles estão sempre representando aqui os Tominhas, viu? O DJ Alisson. Essa galera tá tudo uniformizada aí, maninho. Já tem um aqui. Eu quero mais um casal pro desafio. Enquanto não vem, pega aí, maninho. Dance aí com ela. Arrebente, comande. Mostra o que você sabe. Mostra o que o Pará tem de bom. Bora, bora. Desce com o bunda batendo no chão, desce com o bunda batendo no chão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. DJ Paulinho da Adidas Produções. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Dani DJ Alisson! Estourei logo o Xandão, é de leigo tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto, e essa gata vinha. Tá bonitinho, vai! De prata, o som já vai ter tuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com um corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda. E a menininha, vai! Sou linda, menina, sou das balete. Ai, vai, vai! Linda, sensual, do jeito que os moleque afia. Sou linda, menina, que chega, rouba e me cena. É calcada, tá de olho e a balete no esquenta. Deixa bem baixinho, deixa bem baixinho, DJ Alisson, bem baixinho. Quem gostou dos meninos aí, dá uma salva de palmas aí no palco do pop. Parabéns, meninos, vocês representam o nosso estado aqui em Parauapebas. Bom demais. Agora chega junto, jamaicano, e você sabe. Bora, garoto. Agora eu e você, você e eu. Bora. 5, 4, 3, 2. Agora, filhote! Uhul! Tá valendo! de reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Para o até mercê do pop. Eu tô curtindo de montanha. Vamos, vamos, vamos. Muévete a mi ritmo, senta el magnetismo. Tu cadera la música. Jéssica! A Jamile também está aqui presente, a Carla. São as filhinhas do pop e da todas as mulheres aqui com a gente. O Ilan Costa, de Guatiburu, também vem curtir o pop aqui para o Bebas. Ele é a sua primeira dama, Carla Moraes. Esse amor eterno, garoto. Bora, Lepido. Lepido da Henrique Garotada. Lá de Mosqueiro, Felipe. Maramá também daqui com a gente, ao lado da primeira dama. Obrigado, Felipe. O meu amigo Patrick, sorriso ao lado do seu grande. Minha família pop, meu irmão. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do toco, e o toco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Vai, vai! Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Olha o dedinho pra cima, vai girando o dedinho. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira esse dedinho, gira esse dedinho, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Girando, girando, é o tal saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Será o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te... E a galera do Pit na TV registrando todos os momentos desse show do pop aqui em Paraupeba. Aqui no City Bar. Quando você me amar, é só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. Sacudindo! Eu também vou pilar, hein? Vem com a gente! Ellison, DJ Ellison. E toda a nossa família sem noção! Também Nath Castanhão tá aqui com a gente, garoto. Thank you.

faz um baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a esposa. Anitta, Maluma, Brasil, Colômbia. Um, dois, três. Quiser jogar, sim, vai se encaixar, sim, vai ser sim ou não, oh não, oh não, não. Nossa, Lion, é outro pop, sim, galera que vem de Barcarina, sim, a curtir o pop aqui em Paraupeba. Oh não, oh não, não. Aí, BG. E tu não sabe. DJ Ellison. Bailame que quiero verte. Posa con mi bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Bailame que quiero verte. Posa con mi bien sexy. No sé si volveré a verte. ¡Viaja, viaja! Tú me enloqueces. Y solo tú mereces. Que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que el niño necesita, baby. No me costa, no me deja. Para Junior Wesley. O nosso amigo Jonathan da revista. A galera tá no 12, no 12 não, no 14, né, meu irmão? Bate palma, eu mereço. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me contar. Tudo pode acontecer. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Só pra valer ou não. Pode ser só diversão. Só Anitta pra dar show agora aqui, né, meu irmão? Dizer, é verdade. Pop! Se quiser jogar, sim, vai se encaixar. Sim, vai ser sim ou não. A Jéssica, a Fernando, o Marcelo, Sinal, Rony, a Sâmia, Rogério, a todo mundo curtindo o Pop Live, que legal! Alô, Gerson! Alô, Ricardo! Na pesca, tá aqui com a gente, grande abraço a Tânia, o Jefferson também! São pessoas que a gente tem uma amizade há muito tempo e hoje é com muito prazer que a gente revê esse casal, esse amigo, esses grandes amigos aqui no Show do Pop. Obrigado mesmo. Quanta felicidade em tê-los aqui no Pop. Alô, Jefferson Antônio! Eles conhecem como tudo começou lá no Guamá, meu irmão. É uma história bonita, viu? Não existia, só grave de um paredão. O Guinha mais domina a situação. E vem comigo, DJ Alisson! É o novo. Tá Diário, meu grande amigo Léo, da Spock, junto com seu irmão Lucas, Marcelo. É muita pressão, né, Choca? Super Pânico também com a gente, Ericzinho, Belk, Felipe, o Guilherme, alô, Felipão de Marabá! Alô, Bebito! Alô, MC Farinha! Eu vou de como de Jack Siroca, e o nosso Nascimento, esse não, tu não pode esquecer dele! Alanzinho e Aline de Castanhal, aquele abraço, viu? Vou tomar uma, me convida que eu vou! Um, dois, três e... Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. E os arrepiados do Pop! Arrepiando tudo aqui no Pop lá! Pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. A nossa gente, Ricardo, você é Viviane! A sua esposa, aquele abraço com carinho, viu? Tá tendo no gel. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Fala que com a minha mão, fala que com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero desistir. DJ Ellison. Bora pro nosso batidão, pro nosso pancadão. E quem curte as marcantes? Toma bicada. Impregnados, o que faz aqui com a gente. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não, eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. DJ Anderson, DJ Yuri, da Boca, galera que divulga as aparelhagens aqui em Paranapebas. Você me conquistou meu coração e eu me entrego todinho a você. Super Pop, tu é minha paixão. Super Pop, senti não sei viver. Comandando o som, Ellison e... Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá. Esse Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, oi, nenê, para aí porque nós vamos ensinar. Então bora! Vai, vai, joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda. E cruza os dedinhos no céu, e faz o S sobre a cabeça. Jogue a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda. E cruza os dedinhos no céu, e faz o S de sinceridade, de simplicidade, o S de super. E os cachorros de madame também estão todos aqui com a gente. Os pominhas do pop! Veio assim, foi tão de repente. E a nossa sem noção, galera que veio de Castanhal pra curtir o pop, obrigado pelo carinho. Me apaixonar assim, meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Sargento Leomar está aqui presente com a gente, obrigado mesmo, hein? Inclusive, muito breve estará reabrindo o clube da Polícia Militar de Parabebas. Que bacana, hein? E ele já disse, Alice, pode agendar, é o pop que vem! E não. Não complique, não sou mais sua, muito simples. Só fazer depois, um mais um dá dois, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. Um mais um dá dois, menos você. Aí é do pop de Marcarina. Não complica. Tá curtindo o pop, que legal, hein? Não sou mais sua, muito simples. Só fazer depois. Um mais um dá dois, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. Eu sempre, sempre, sempre, sempre fui fiel. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não sei brigar. Que fidelidade, hein, Alisson? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas de repente, chega aquela que faz diferente. Alheio você. O quê? Quem tá solteiro vai gritar bem forte. Um, dois, três, já! Eu tô deixando na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Quem lembra dessa aqui? Ei, ei, oh, oh, oh. Manda 007. Muita ressaca. Hoje eu acordei sozinha e me deparei e você não estava mais, não. Minhas mensagens eu mandei a noite inteira, eu chorei e você nem ligou. Preciso de você aqui inteira, eu quero ser você. Diga logo de uma vez o que fez você. E o meu águia? E a nossa família joga bonito lá de Bragança! Pra todo mundo aqui no Pop! O parceiro Denilson também de Parapeba, e a sua primeira dama! Verônica! Galera do sindicato! Lá de Visão! Sindicato dos Cachorros! Aqui curtindo o Pop, que legal! Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Onde está seu nome, amém? Ainda tem o seu nome. Escurece tudo, que a gente vai fazer uma cena agora que a gente sempre faz em Belém do Pará. Mas pra isso eu quero a torcida do Flamengo botando a mãozinha pra cima. Só quem é do Flamengo, bota a mãozinha pra cima. Eu tô sabendo que tem muita gente do Paysandu aqui também presente, não tem? Quem é do Paysandu aí, bota o bracinho pra cima também. Quem é do Papão da Guruzu, bate na palma da mão. Ei, joga o símbolo do Paysandu aqui no LED do Pop. Joga aí o símbolo do Paysandu. Quem é do Paysandu, dá um grito! Mas eu sei também que tem muita gente do Clube do Remo, não tem? Então joga aqui o símbolo do Leão. Joga aí. Remo, Remo, isso. Hoje o Remo ganhou Fortaleza de 1-0, papai. Escurece tudo e joga aqui nesse mesmo LED o símbolo do Flamengo, do Mengão, do Mengão. Isso. Quem bota fé que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, aê! Então, apaga tudo, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Que agora a gente vai fazer a cena. Mas antes, eu gostaria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima, as duas. E acompanhasse a luz do pop aqui, tá bom? Atenção, todo mundo, joga a mãozinha pra direita, esquerda, direita, esquerda. Vai, vai! Direita, esquerda, direita. Só vocês, vai, vai! Direita, esquerda. Alô, para o apenas! Direita, esquerda! Apaga tudo! Acende! Caralho, acende a... Pirou, papai! Empurra, empurra, vai empurrando, vai dançando, vai detonando, DJ Alisson. Aqui, hein? Para o apenas! Três, dois, um, vai! Registra tudo, Pit TV! Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperança, mas não paro de pensar em você. E o casamento? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? E o Renatinho, tá free! Eu já te encontrei. Refrigeração! Aqui curtindo o povo, obrigado, Renatinho! E o Pedro, Yuri, Primo, galera que vem do Bingo! Ele grita bem alto. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? É meu águia que grita bem alto. E a mãozinha vai. E a mãozinha vai na veia. E a mãozinha vai na veia. E a mãozinha vai na veia. Na veia, a veia, a veia. Aponta a veia. Bata na veia. Bata na veia. Assim, assim, ó. Eu não gostei. Eu quero bem mais alto, porque eu sei que para uma veia mais canta bem mais alto. Primeiro, mãozinha na veia, assim, ó. Mãozinha na veia. Um, dois, três. Sexta, sábado e domingo. Vai, Alisson! Cobra da Dágua, a marca oficial da família Pop.